Lágrimas. As lágrimas vêm pra testar nossa fé, tá ligado, mano? Pra ver quanto você aguenta mesmo, pá. Se você é forte, o quanto se diz ser. Todo mundo chora um dia, mano. Se pode ser branco, preto, rico, pobre, independente. Tem doença que só as lágrimas cura. Tem batalha que só as lágrimas vence. Quantas vezes, mano, eu, um choro meu solitário não lavou minha alma. Quantas vezes a saudade não virou gota nos meus olhos. Mas elas são medalha. Tem que derramar só pra quem realmente merece. Cria da Quebra 2014. O sonho vem e ilude, a realidade ofusca. De quem sonha em ter Ferrari, morre sem ter nenhum Fusca. A ganância pode tudo, ostentar ilude o homem. O valor tá importando, não o sabor do que consome. Demorei, mas aprendi que não nasci pra espelho. E os capotes deixam marca, só os ralados no joelho. E esses mesmo ralados que ganhei jogando bola, me ensinou mais do que 15 anos dentro da escola. Eu ri pra não chorar, disfarcei expressão com o rosto. Teimosia fez alguém em meio a lixo e esgoto. Chorar pra quê? Se lágrima é água, cê junta 1000 litros e no final troca por nada. Suor define o que nós é muito melhor. Escorreu em cada rosto de desgosto, deu ideia. Jogou você pro lobo, você líder alcateia. Experimentou sangue e os bicos na plateia. Onde cê luta pra não cair uma lágrima da sua véia. Corre caralho até no fim da maratona. O palhaço do circo saiu pra fora da lona. Sozinho, solitário, os veneno ele soma. Acostuma que no escuro até sua sombra te abandona. Ironia da vida, quem faz sorrir nunca ri. Maquiagem esconde, alguém sofrendo ali. Com os pensamentos indevidos, devendo pra Deus e o mundo. Uma gota de veneno talvez resolvia tudo. Mas não desiste, irmão, sai dessa honrado. Um mendigo com roupa tá no lucro. Nasceu pelado, você é livre e a terra gira, meu chegado. Então se a tela gira, por que você tá parado? Esperando acontecer, vai esperando pra ver. Eu nunca esperei, eu fui e fiz acontecer. E o tempo me deu isso junto com as cicatrizes. Um dia eu conto pro meu filho minhas histórias mais felizes. Problema não é chorar, chorar nunca foi o problema. Problema é que se tu chorar tem que valer a pena. Não chorei nas piores, já passei mil treta. Passei longe da faculdade comparado com a escopeta. E a vida foi me ensinando, junto com o tempo, que o vento frio carrega choro, nunca é só vento. Que vai bater de frente pra ver até onde eu aguento. Não importa, pode pá, não vou usar de argumento. Ela pingou no chão como uma gota de chuva, garoa fria. E respingou na minha alma, fazendo a noite virar dia. Enxuga as lágrimas de oi, sua véia, meu mano, na moral. Eu enxuguei a minha com papel onde havia escrito rap nacional. Cena repete mais do que no meu celular rap. Em meio azulejo quebrado, descalço teu moleque. Que o choro do rosto mistura com catarro. Roupa velha rasgada, respingada de barro. Conhecimento de causa, sei quanto ele sofreu. Cada pedrada, cada não, esse moleque sou eu. Cada riso, cada prova. Por não ter grana pra comprar a porra de uma roupa nova. E eu pivete acreditando em Hollywood, Stallone, Van Damme e Chuck Norris. Mas sempre quis ser Al Capone, não pela máfia, irmão. De onde eu venho tem uma pá. O respeito eu também queria conquistar. Ergue a cabeça, irmão, de Havaiano ou Adidas. Catava latinha na rua, hoje em dia eu cato vidas. Fazendo por amor, que se foda que acredita. Eu canto rap, moleque, porque a porra desse rap me fez viver. E hoje em dia essa porra é minha vida. Neco, peco de pão, igual Mari e João. Nosso caminho foi trilhado diferente, irmão. Deixamos nessa estrada dor e sofrimento. Pra se um dia eu tiver que voltar, eu sinta pelo vento. A brisa que espalha a lágrima na face. Quem nasce gueto morre gueto, independente a classe. Confia em Deus, ore, confia em se chore. Mas vai sozinho no seu quarto sem ganhar ibope. Jardim de corpos orvalhado pelos pais. Chora a vida e saudade de quem não volta mais. só as lembranças que trazem os mortos com as gotas da lágrima pingada na sua foto. O mundo é foda e muitos foram, mesmo com medo, porque moto do ano fascina, mas de acordar cedo eu me privei. Água pra que champanhe? Essa lágrima pode bater, cê não vai chorar mais. Ela pingou no chão como uma gota de chuva, garoa fria. Espingou na minha alma, fazendo a noite virar dia. Enxugue as lágrimas e oi sua véia, meu mano, na moral. Eu enxuguei a minha com papel onde havia escrito rap nacional. Desisti ver meus amigos indo embora. Olhava pra minha vida, perguntava, e agora? Com vocês era foda, aguenta Zé Povinho. Agora vocês morreram, imagina sozinho. Parei pra pensar na vida, na guia surge. Percebi que passa ano, década e nada muda. Almoçando salgado de 50 centavos, sozinho em meia multidão, me encontrei mó solitário. Não dá valor pro seu almoço, né parceiro? Sua mãe morre, você em choque, em desespero. Não dá tempo, não volta, é guerra, guerreiro. Uma lágrima e luto contamina o mar inteiro. Não mistura, irmão, só você é refém. Ela é egoísta, não compartilha ela com ninguém. Não usa de desculpa pelo sofrimento. Lágrima é pra chorar, não usa de argumento.